Oi, Gabi. Moraes? Oi. Eu estou com o telefone da Gabi. Deixa eu te pedir uma ajuda. O Minúcio vai chegar daqui a pouco, mas ele está vindo, acho que de táxi. Daí a garagem está cheia de repórter e na frente está cheia de repórter. A Edna não conhece muito ele. Será que o Ricardo poderia ficar para mim um pouco ali na frente, só para perceber a hora que ele está chegando? Fico. Ele não ficar muito tempo lá fora? Tranquilo. Tá joia. Obrigada, viu? Nada. Tchau.